Graça e paz, amados irmãos. O título desta pregação é O Seu Maior Inimigo. Misericórdia. A palavra do nosso Deus, ela sempre nos traz revelações, revelação após revelação, e isso tudo é comunicação do Espírito Santo com nossas almas. O fato é que tem um propósito, o propósito do Criador, e é bom. O fato é que nós nascemos primeiro da carne e agora estamos nascendo da água e do Espírito. Esse é o propósito do Criador. O Criador está simplesmente colhendo, é uma plantação, Todos os textos, as parábolas, explicam de várias formas o propósito do Criador. As almas foram criadas, assim como as coisas. A existência foi criada, tudo veio do Criador, e as almas existem para viver na existência. Até o sábado foi criado para o homem, e não o homem para ser escravo do sábado. Tudo foi feito conforme a vontade do Criador, que é uma pessoa, e a pessoa mais importante, e por isso é perfeito. E ele, em sua perfeição, ele tem que ser perfeito em tudo. Tem que ser perfeito em justiça, em amor, em tudo. E este Criador se fez pai daqueles que aceitaram o seu Filho unigênito, Jesus. E nós que aceitamos o Filho, nós oramos, pedimos, recebemos revelações e vamos descobrindo e nos maravilhando a cada dia com a perfeição do nosso Pai. Pois agora o Criador é o nosso Pai. Não existe perfeição maior do que ter o próprio Criador como seu Pai. O Criador, aquele que nos fez, no sentido de poder, de energia, de capacidade, no sentido de coisas infinitamente além da nossa compreensão, pois o Criador é infinitamente maior do que nós. Não há nada melhor do que saber que este, que poderia ser apenas uma fonte de energia, uma força desgovernada, mas é a pessoa mais importante que existe. E não há nada melhor do que saber que esta pessoa passou a ser nosso Pai. Eu sempre gosto de ter a noção de que nós nascemos nesse mundo e a gente foi conquistando, foi se acomodando nesse mundo, né? Alguns se acomodaram nas conquistas e outros simplesmente foram ficando num canto aqui, no outro canto ali. Outros não puderam conquistar nada, como eu. Outros conquistaram pouco, mas foram se acomodando nos seus estilos, nas suas casinhas. E assim as nossas mentes foram sendo moldadas. E isso nos levou a ignorar o propósito do Criador. E isso fez então com que muitos de nós se afastassem do Criador. Por isso que a palavra diz para ensinar a criança no caminho que deve andar e ela não vai se desviar desse caminho. Feliz é aquele que nasce e é educado desde cedo num lar cristão. Eu passei a vida inteira sem me jogar em nenhum projeto. Na realidade eu estudei muito, mas eu não me dediquei profundamente em algum projeto. Eu começava, terminava, sem direção. Foi um grande erro meu. Porém, isso me permitiu compreender que aqui nós estamos apenas de passagem e há um propósito maior. E não é filosofia, é a palavra do Senhor Deus que nos dá comprovações, revelações, sinais e tudo. Eu até recordo o dia em que meus pais providenciar uma vaga em uma escola muito boa. Eu tinha transporte particular, o ensino era dos melhores. E eu lembro da seguinte cena: eu sentado num ônibus com ar-condicionado, no meu primeiro dia de aula, na cidade de Florianópolis, uma cidade linda. E eu era jovem, eu tinha lá os meus 14 anos de idade, e eu me sentia na cena de um filme. Eu lembro, dentro daquele ônibus com ar-condicionado, olhando o verde passando, aquela estrada bonita, os prédios altos. Eu lembro de que no caminho eu pensava assim: não era isso que tu queria? É, igualzinho nos filmes, aqueles filmes norte-americanos onde as crianças vão dentro de um ônibus, aquela escola de alto nível, diversão, educação e depois conquistas. Mas a sensação, ela durou um dia só. E a partir dali, eu continuei com o meu hábito de observar, e assim eu passei em todas as provas, mas sempre com algum desdém, sem estudar, porque eu não encontrava propósito, não encontrava nenhuma direção que valesse a pena seguir, eu não sentia isso. E assim eu passei a vida inteira, porque, conforme o meu testemunho, desde os 4 anos de idade eu tive experiências paranormais. Eu tive, o Senhor Deus permitiu, muitas experiências que me permitiram observar o mundo espiritual. Até o dia em que eu aceitei o Senhor Jesus, então, agora só me importa a palavra do Senhor Deus. E a minha vida é um testemunho de que nós somos levados por vento de doutrina, por espíritos que estão nos bastidores, espíritos malignos que nos fazem ignorar, esquecer que há um propósito. A boa nova é que o propósito é do Senhor Deus, é bom. E o propósito é esse: ao homem foi ordenado viver uma só vez, vindo depois disto o juízo. Ou seja, é uma passagem. É o nascimento da carne uma só vez, depois o nascimento da água, que é a palavra de Deus, e do Espírito, que é o próprio Deus, para serem filhos do Criador e viver eternamente no reino dos céus. É o propósito do Senhor Deus. Quão terrível seria esse propósito se existisse a reencarnação, porque muitos dos nossos amigos creem na reencarnação e nós não batalhamos nem ficamos presos nessa tecla, mas quando a gente passa por esse texto, ao homem foi ordenado viver uma só vez, nós, como cristãos, comentamos também que não é somente esse texto, é toda a Bíblia Sagrada, e inclusive nós recebemos comprovações disto. Eu sou um testemunho disto, a minha vida inteira, com percepção de demônios, tentando fazer com que o homem esqueça o propósito do Criador. Até um dia em que desceu um anjo da parte do Senhor Jesus e em carne veio me corrigir para que eu me firmasse no Senhor Jesus. Vejam bem, aqueles que creem na reencarnação não deveriam carregar a Bíblia Sagrada, porque toda a Bíblia Sagrada fala deste propósito do nosso Criador: nascer da carne, depois nascer da água e do Espírito e ser filho de Deus. Toda a Bíblia Sagrada fala deste imenso propósito do nosso Criador, de capa a capa. E se não quiser buscar as evidências, basta pensar: por que uma pessoa iria crer no Senhor Jesus se ela crê também na reencarnação? De que serviria o Salvador se uma pessoa tem a reencarnação? Salvador de quê, então? Toda a Bíblia Sagrada é centrada na pessoa do Salvador Jesus, o Cristo. O Senhor Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu próprio Filho Jesus para nos salvar, diz a palavra. Salvar de quê se existisse a reencarnação? É um absurdo crer na lógica da reencarnação e ainda carregar um livro que diz de capa a capa, ensina de capa a capa que existe um Salvador, que o próprio Criador enviou esse Salvador. Esse é o propósito do Criador: te salvar deste engano. E aí nós temos muitos textos, mas o texto principal começa aí, Hebreus 9, 27: ao homem foi ordenado viver uma só vez. Não tem saída. É o propósito do Criador, e dentro deste propósito nós vamos cumprindo. Nós temos apenas uma escolha: seguir pelo bem ou pelo mal, porque depois disso vem o juízo. O propósito do Criador, então, é que passemos por tudo isso enchendo nossas almas ou com o bem ou com o mal. Toda a criação, tudo que existe, foi feito com um propósito, foi feito com prazer. O Criador é pessoa e ele fez perfeitamente. Crer na reencarnação, por exemplo, é simplesmente ignorar a existência do Criador e de seu Filho Jesus, nosso Salvador. É pensar como os budistas que vão reencarnando, reencarnando, tudo reinicia infinitamente. É a triste notícia de saber que voltam para esse plano para sofrer mais e mais e mais e chegar a lugar nenhum. E aí colocam várias e vários pontos da Bíblia, como Lázaro morreu duas vezes. Estudem e vão entender por que que Lázaro morreu duas vezes. Não é uma questão de reencarnação. Não existe reencarnação. Um anjo da parte do Senhor Jesus veio em carne no ano de 2020, veio me corrigir. O Senhor Deus não enviou o filho dele para dizer: olha, vão reencarnando aí embaixo. Se existisse a reencarnação, não haveriam nem os anjos trabalhando para o Senhor Deus, e não haveria nem mesmo o Filho de Deus como Salvador. Mas essa pregação não é centrada na reencarnação e nem na tentativa de provar que a reencarnação não existe. Eu não, quem é cristão não precisa provar nada. Mas por que então eu fiz uma introdução tão longa falando sobre a ordenança que existe de viver uma só vez? Porque é o propósito do Criador. É um propósito que mesmo os irmãos em Cristo muitas vezes esquecem ou não vivem esse glorioso propósito. Esse propósito é tão grande, que aqui na Terra nós vemos uma confusão imensa, mas se resume em duas coisas, no bem e no mal, duas forças e dois senhores. O primeiro, que é o Senhor dos Senhores, e o segundo, que é o maligno, que foi colocado por permissão como príncipe deste mundo. E ele é o príncipe do engano, da confusão. E é por isso que nós vemos este mundo desse jeito. Para quem não percebeu ainda, a coisa funciona assim. Nós somos almas, como vasos. Nós somos receptáculos, recipientes, mas somos vasos divinos. Somos frascos de perfumes, de essências divinas. Dentro de nós podem ser colocadas diversas personalidades, mas também inclinações para o bem ou para o mal. Dentro de nós, dentro de nossas almas, nós podemos preencher com o conhecimento do bem e também com o conhecimento do mal. Tudo começou no Jardim do Éden, quando Adão e Eva tomaram para si o conhecimento do bem e do mal. Eles comeram do fruto proibido. Tomar para si é justamente isso. É pegar a essência, pegar o mal que era para ficar ali e colocar para dentro de si. A linguagem simbólica da Bíblia muitas vezes é literal e nós não sabemos exatamente como foi. Depois, o romantismo criou a maçã como sendo fruto do pecado, mas não tem nada a ver. Porém, literalmente aconteceu em que Adão e Eva foram num determinado fruto e comeram aquele fruto, colocaram para dentro de si. Então, agora não somente o bem, mas o mal habita dentro de nós. O pecado contaminou a criação. Todas as almas que nascem na carne já nascem com essa natureza pecadora, mas têm a oportunidade agora de nascerem da água, que é a palavra de Deus, e do Espírito, que é o próprio Deus. E as almas que fazem isso já não são mais barro, já não são mais nascidas da carne, agora são nascidas da água e do Espírito, são nascidas do próprio Deus, são filhos de Deus. Mas a confusão aqui é muito grande. É muito grande. Eu passei a vida inteira indo atrás de seitas e religiões, até o dia em que eu me dei por conta que minha vida inteira foi recheada de demônios, eventos paranormais, projeção astral e tanta coisa, que eu já estava me sentindo um mago, um super-homem das dimensões e estava achando isso legal. Até o dia em que eu fui observar a Bíblia Sagrada. Até o dia em que eu comecei a invocar o nome do Senhor Jesus e comecei a receber revelações. Eu aceitei o Senhor Jesus com 51 anos de idade. E antes disso, desde os 4 anos de idade, minha alma passeou por dimensões. Foi levada por demônios. Eu sei como os demônios fazem para te influenciar. Então eu sou testemunha e digo para vocês, não há reencarnação. Os demônios estão à tua volta e se tu não está em Cristo, o teu vaso, a tua alma está sendo preenchido com as coisas de demônios. E para entender assim, mais ou menos, de longe, a pessoa que não está em Cristo é como um vaso mesmo. Imagine um vaso abandonado. A Bíblia Sagrada diz que há vasos para honra e há vasos para desonra. O propósito do Criador é esse, é simples. O Criador é o Criador, sempre existiu. Ele é a pessoa, ele fez a criação e fez as almas para viverem em harmonia, em amor, na criação. As almas que vivem em harmonia, em amor, conforme a vontade do Senhor, são vasos de honra. As almas que desarmonizam, que querem destruir, fazer a seu bel prazer, são vasos de desonra. As almas que aceitaram a palavra do Senhor Deus são vasos de honra. Foram almas que estão em harmonia e vão viver em harmonia com a criação. As almas que estão em desarmonia, elas vão para o lago de fogo. É simples. Nós nascemos da carne e nós somos almas, e nossas almas estão sendo preenchidas. É muito fácil entender que desde cedo as nossas mentes foram preenchidas por propaganda. É propaganda disso, propaganda daquilo, todo mundo, cada um querendo provar que é certo, cada um querendo vender alguma coisa. Nós somos bombardeados por propagandas. É o mundo te programando para te pensar que tu é carne. Mas a pegada é bem mais firme e perigosa. O laço, a Bíblia diz que são laços, é muito bem arquitetado para te enganar, para te levar para a perdição. A verdade é que nós nascemos da carne, isso vocês entendem. E como corpos carnais, nós fomos sendo bombardeados, programados com diversas filosofias, diversas crenças, seitas, ciência, e a Bíblia nos dizendo de que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma. Mas aquele que vive na carne vinha no meio dessa confusão toda aí. Quem está certo, quem não está, eu sou mais eu, um conquista. É uma confusão imensa. E nessa confusão, sempre a história nos mostra o homem construindo torres de Babel. Sempre vai haver uma torre de Babel, sempre vai haver um que vai tomar uma decisão e vai construir um poder imenso e todos terão que se curvar para este poder. Os que estão na carne aceitam tudo, se perdem, ficam confusos, não entendem nada. Eu mesmo não me preocupo mais em entender como é que é possível o Criador tirar a sua colheita em meio a tudo isso. Como é que é possível o Senhor Deus fazer o que Ele tem que fazer, o que Ele quer fazer? É uma pergunta boba, né? Porque o Criador Ele faz o que Ele quer e faz perfeitamente. Mas por muitas tentativas eu fiquei buscando observar como que o Criador, né? Como que Ele vai salvar aquela pessoa? Cristo já veio, já subiu. voltará, e tem o índio que nunca ouviu a palavra do Senhor Jesus, e tem o outro que acredita numa seita, o outro que diz que foi enganado, não tem culpa, o outro que está doente, o outro que nasceu e morreu. São muitas situações. E aí eu percebi que eu continuava pensando como homem, como carne. E a Bíblia dizendo: o que é nascido da carne é carne. Tem que nascer da água e do Espírito. Tem que buscar entendimento na palavra. Vejam, irmãos, eu sou testemunha para aqueles que não creem. Mas os que não creem, a palavra diz: nem que viesse um do inferno dizendo: eu vim de lá, creio no Filho de Deus, nem assim creriam. Isso aí é mistério do nosso Criador. Nós testemunhamos do que vimos, ouvimos e vivemos. E eu sou testemunha, eu vos digo: um anjo do Senhor Jesus veio. A minha vida inteira tendo percepção de demônios, experiências paranormais, vendo que existe outro mundo, que já coloca por baixo todas as filosofias que dizem que Deus não existe, que o mundo espiritual não existe, que demônios não existem. Começa por aí. Depois, a simples observação que os demônios estavam me levando ao engano. Nós temos diversos pontos que são muito fáceis de observar, que a simples observação nos leva a entender que a reencarnação não existe, que é o exemplo que eu coloquei agora. Por simples observação, se existisse a reencarnação, não precisaria da Bíblia Sagrada, não precisaria do Salvador. Não precisaria nem do Senhor Deus. Ora, se a pessoa reencarna e vai evoluindo, evoluindo e subindo, como um mago, como as pessoas gostam de ser, como uma entidade poderosa, ou eu sou tal. Nem mesmo na Bíblia Sagrada, os profetas, quando um profeta aparece numa caverna, ele aparece lá porque ele foi estar tá refugiado. Já o homem em pecado, ele quer aparecer na caverna como sendo aquele mago mais conhecido do mundo. Quer dizer, ele vai para a caverna não para fugir, mas esperando que o mundo vá atrás alimentar a sua vaidade. É. Tem muitos que vão para uma caverna e passam necessidade esperando que sejam reconhecidos, esperando que a cada manhã se faça uma fila naquela caverna e ele seja tido como um Buda, como um mestre. Aquela necessidade de provar de que ele está certo. Mas nós cristãos não. Nós apenas damos testemunho do que vimos e ouvimos e vivemos, sentimos. É a obra do Espírito realizar o que o Espírito, que é o Deus Todo-Poderoso, realiza. E eu dou testemunho para vocês, irmãos. Vocês já sabem disso, porque eu dou testemunho para vocês também, porque aqueles que não creem, alguns podem escutar. Apesar de ter passado por diversas experiências paranormais, demônios e tudo mais, eu comecei a entender como eles agem. Nós somos vasos. Imagine que você é o que é um vaso, mas imagine quem não está em Cristo é um vaso no meio de um deserto, abandonado. E ali os demônios, eles entram naquele vaso. As almas são assim. As almas são almas. Tu és uma alma, tu tens a tua personalidade. Mas quando entra um demônio, a tua alma passa a ter vontades diferentes. E se tu permites que entre o Espírito Santo, para fazer isso, basta aceitar o Filho de Deus, Jesus Cristo. Então, o que acontece? O Espírito Santo, ele ocupa a tua alma, ele entra na tua alma, ele entra no teu vaso e preenche a tua alma com as coisas de Deus. Então, tu passas a ter outra inclinação, é uma inclinação para o bem. É assim que funciona. Eu poderia fazer um áudio com mais de 100 horas explicando tudo isso, as experiências, como funciona. É assim que funciona. Eu não somente tive a percepção, como eu realmente fiz as experiências. Antes de ser cristão, eu fiz o que os demônios fazem. Então eu sei como funciona entrar no corpo do outro e fazer o outro sentir aquilo que tu quer sentir. Para nós cristãos, isso não é permitido. Quem faz isso são os demônios. Quem faz orientação para o bem ou para o mal são os anjos e os demônios. Nós sabemos que os anjos trabalham para o nosso Deus e eles fazem orientação para o bem. E os demônios fazem orientação para o mal. Então é simples assim, nós chegamos a um ponto, quem não crê no Senhor Jesus, chega a um ponto em que a confusão é grande. Mas muitos de nós que já cremos estão sem paz no meio dessa confusão. E eu cheguei ao ponto de me perguntar, depois de analisar durante muitos anos, como é que o Criador consegue tirar a sua colheita, ou seja, consegue fazer o nascimento de tantos filhos no meio dessa confusão. Aí nós fazemos uma analogia, o nascimento da carne foi assim também. Como é que os médicos, como é que uma mãe consegue ter um filho? É obra divina também. Aconteceu no útero, lá dentro, todo o processo e tudo. Se nós tivéssemos lá dentro com um computador, com um caderninho anotando, nós iríamos ficar apavorados. Como é que está acontecendo tudo isso? O que está acontecendo comigo? É o primeiro nascimento, nascimento da carne. Agora, o nascimento da água e do espírito. Quem crê no Senhor Jesus tem a salvação, já nasceu da água e do espírito. Por quê? Porque crê no Filho unigênito de Deus. E conforme a palavra do Filho unigênito de Deus, o Espírito Santo vem e habita dentro dele. Ele agora já nasceu da água do Espírito e por isso, muitas vezes, por inclinações antigas da carne, essa pessoa ainda entristece o Espírito que habita nele. É o Espírito Santo. Mas a pessoa, a alma, ela já nasceu da água do Espírito. Ela já está andando com o Espírito. Ela já é um vaso ocupado pelo Espírito Santo. E já não há mais demônio algum nela. Porém, dentro da carne ainda há a inclinação para os costumes antigos. Por isso a palavra diz em Mateus 26, 41: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Todo aquele que já aceitou o Senhor Jesus fez isso porque recebeu alguma coisa, alguma comprovação. Eu aceitei o Senhor Jesus porque recebi muitas comprovações e até o dia em que um anjo do Senhor desceu para me corrigir. Os anjos não vêm corrigir aqueles que estão perdidos. Eles vêm corrigir aqueles que estão sendo conduzidos pelo Espírito. Aqueles que podem chegar a um ponto em que entristecem tanto o Espírito a ponto de precisarem de uma advertência tão grande em que um anjo desce para falar pessoalmente com essa pessoa. Isso aconteceu comigo. Então, amados, eu sou testemunha dessas coisas e vos digo só para que vocês lembrem o que vocês em espírito já sabem e pela palavra do nosso Deus já sabem. Há um príncipe nesse mundo, ele é o maligno, é o diabo, ele é o príncipe da confusão. E tudo o que acontece aqui é para envolver os vasos, as almas, para que essas almas não creiam, para que essas almas não sejam salvas, para que essas almas tenham as inclinações da carne. Eu fui pego muitas vezes, eu caí muitas vezes em pecado, mas nunca abandonei o Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus, ele não abandona aqueles que de fato aceitaram ele. Ele é o Verbo de toda a criação, é o Filho de Deus. O que o Senhor Jesus começou, ele termina desde que uma alma simplesmente o aceite como seu único e suficiente Salvador. Aí termina toda a confusão. É por isso que eu falei sobre a reencarnação, que não existe, que é o ponto mais forte em que os demônios batem, a tecla em que eles batem repetidas vezes, para que muitas almas sejam preenchidas com esta convicção de que irão reencarnar eternamente, que pode fazer o que bem entender, mas não. Há um propósito, ao homem foi ordenado viver uma só vez, e é simples. Essa notícia é maravilhosa, é maravilhosa. O engano é tão grande que os demônios eles incutem não somente a filosofia, a informação contrária à vontade do Criador, como também um sentimento de medo da palavra do nosso Deus. Quando é o contrário, eu tenho medo de ficar sem Jesus. É o contrário. Nós não temos que ter medo do nosso Pai. Devemos temer o Criador, respeitar o Criador. Mas nós temos que ter medo, sim, de ficar sem. Quando nós podemos, nós lemos a palavra, oramos, pensamos, refletimos, buscamos a face do Senhor constantemente. Cristão que é cristão não fica mandando florzinha, não fica mandando bom dia, não fica mandando músicas. Cristão ouve música, manda bom dia, manda florzinha, mas faz tudo isso acompanhado da palavra do Senhor Jesus. Porque cristão sabe que é o ponto final, está consumado no madeiro. Toda essa confusão. Amados, eu dou o meu testemunho para que vocês sintam mais conforto, para que vocês recebam consolação do Espírito Santo. Eu não conseguiria falar nada se o Espírito Santo não me guiasse para falar. Se eu não tivesse em Cristo, eu ia dizer: estou bem, obrigado, vou cair no pecado, vou me atirar nos banhos de mar. Eu tenho minha casinha de praia lá, nunca vivi aquilo por questões pessoais, porque eu sempre vivi em torno das outras pessoas, eu mesmo não vivi para mim. Eu estou com 57 anos e há mais ou menos uns 40 anos eu podia ter vivido praia, uma casa numa praia internacional. E por que que minha alma fez tudo isso? Então, irmãos, eu dou testemunho das coisas que aconteceram na minha vida para que vocês tenham consolação. Esse mundo é o mundo da confusão. É o mundo onde os demônios fazem as pessoas errarem. Eu podia, se eu aceitasse a Cristo, eu podia há muito tempo receber ofertas milionárias. Eu podia há muito tempo ter minha casa, minha varoa, minha família. E teria vivido 40 anos, mais ou menos, o meu ministério, viajando, pregando e tudo. Glórias a Deus que o propósito do Senhor Deus não pode ser impedido. Não pode. E o Senhor Deus, eu dou testemunho para vocês, no meio dessa confusão toda, conforme já contei várias vezes, desde os 4 anos de idade, o Senhor Deus esteve presente na minha vida, e porque eu fui teimoso, eu não conquistei nada. Mas desde os 4 anos de idade, o Senhor Deus esteve presente e se mostrou presente de forma sobrenatural. Até o dia em que eu já estava em Cristo e continuava teimando. O meu maior pecado foi em continuar buscando as coisas do mundo, estudando e querendo projetos e não sei o quê. E vocês estão vendo o mundo do jeito que está. E para mim chegou ao ponto em que eu já estou há 10 anos sem poder dormir, não por preocupações, por um grande mal que veio para a humanidade. Muitos estão tendo aí, no oculto aí, sem poder dizer nada. Eu não digo e não quero dizer nada porque eu não posso. Mas eu dou testemunho para vocês que desde os 4 anos de idade, os demônios eles tentam achar um vaso para entrar, para conduzir. E vaso que está à toa é vaso para desonra, porque os demônios entram e conduzem. O Senhor Deus, como permitiu a Jó determinadas coisas, permitiu que eu fosse conduzido a vida inteira por demônios na confusão, estudando muito, fazendo muitos cursos, sem chegar a lugar nenhum, irmãos. Então aceitei o Senhor Jesus com 51, mas aos 55 anos de idade, eu ainda estava obcecado pelas coisas do mundo. Quem adora o mundo não ama a Deus. A adoração é somente para Deus. Quem busca demais o mundo não está buscando a Deus. Então, toda essa confusão aí vocês podem esquecer, desde que vocês se firmem no Senhor Jesus. A confusão termina na mesma hora. O problema é que nossas almas, elas vêm sendo conduzidas por demônios, quer vocês queiram, quer não. Vocês sabem que a Bíblia nos ensina, antes de aceitarmos a Cristo, foi assim. Mas depois que vocês aceitam a Cristo, existe ainda a possibilidade, não de que um demônio entre em vocês, mas de que eles de longe lancem os dardos inflamados. De longe, os demônios tentam sempre criar armadilhas, laços, para que os cristãos caiam. Nós não perdemos a salvação, mas a Bíblia nos explica, vocês sabem, o diabo e seus demônios, eles não podem ir contra Deus, não tem como. Então eles vão contra os seus filhos, para incomodar, porque eles estão condenados. Eles não têm saída, eles fazem isso por prazer. Em resumo, o propósito do nosso Deus é imenso. Todo aquele que aceita o Senhor Jesus recebe o Espírito Santo habitando dentro de si. É por isso que essas questões mais simples que eu coloquei aqui da reencarnação, muitos não conseguem entender nem que se explique todas as questões. Existem dezenas e dezenas de questões facilmente explicáveis. Coloquei uma só para vocês. Olha, se existisse a reencarnação, não precisaria existir nem mesmo Deus, que é a crença dos budistas. Eles não creem em Deus. Energia se formando, se desmanchando e se formando novamente. Como é triste isso, né, irmãos? Por isso que eles ficam numa árvore lá esperando a morte chegar. Já outros creem na reencarnação, mas que esperança terrível essa, não é? Reencarnar para voltar, para sofrer de novo. Que esperança terrível. Quando a Bíblia diz que enviou o Senhor Jesus para nos salvar. Imagina só o que é uma fé dessas. O Filho de Deus, ele desce da glória dele e se entrega totalmente. É pendurado numa cruz por amor de nós, é zombado, ainda pede perdão por nós ao Pai. Ele faz todo esse trabalho divino que só ele pode fazer e fez para algumas pessoas crerem na reencarnação, ou seja, para desconsiderar totalmente a salvação do Filho de Deus. Eu falo isso para que vocês que estão em Cristo entendam que a confusão é tão grande que, sim, se tu não estiveres de fato em Cristo, sim, com certeza um demônio entra na tua alma e te faz levar uma vida no meio dessa confusão, achando que está de boa, achando que está tudo bem, acomodada aí no teu canto, achando que não precisa buscar a face do Senhor Deus, achando que não tem essa urgência e que não tem o propósito do Criador. Sim, eu passei por isso, e é por isso que desceu um anjo, porque eu já estava na fé em Cristo Jesus, o Espírito Santo já estava dentro de mim e eu estava entristecendo o Espírito Santo. E quem realmente aceitou o Senhor Jesus tem o Espírito Santo dentro de si e é por isso que está escutando esta palavra. O propósito do Criador nos leva a textos como Mateus 20, versículos 1 ao 16, que nos fala da parábola dos trabalhadores na vinha. É um texto muito simples, mas que tem exatamente o propósito do Criador. Nesse texto, ele tem tudo o que eu vos falei agora. Ele tem Adão e Eva, ele tem o nascimento da carne, ele tem o nascimento da água e do Espírito, a vida eterna e abundante, o lago de fogo. Ele tem o propósito do Criador. Ele tem um Senhor sobre todos, é o Criador se manifestando no Filho, no Verbo, fazendo a criação e fazendo as criaturas para viverem a criação. A parábola dos trabalhadores na vinha, Mateus 20, versículos 1 ao 16. Essa parábola, ela fala sobre um proprietário de uma vinha que saiu de madrugada para contratar trabalhadores. Então vocês imaginem uma vinha, a produção de uvas, e tem um homem, é dono dessa vinha, ele precisa de trabalhadores. Ele sai a contratar trabalhadores começando de madrugada. E assim, desde madrugada, ele sai a contratar trabalhadores em diversos horários do dia, chegando a contratar trabalhadores até mesmo na última hora. E acontece que quando chega na hora do pagamento, o proprietário diz assim: chama eles que eu vou pagar começando pelo último e terminando com os primeiros. Ou seja, os últimos que chegaram vão receber o pagamento em primeiro lugar. Então, quando o último recebeu o pagamento, aqueles que chegaram primeiro reclamaram. Começaram a dizer: olha, esses últimos aí trabalharam só uma hora. E como é que tu paga um denário, o mesmo salário para eles? Nós que suportamos a fadiga o dia inteiro, o forte calor, e vamos receber a mesma coisa que este daí? E aí o proprietário da vinha disse: amigo, eu não estou fazendo injustiça contigo. Nós não concordamos que tu receberias um denário, não foi este o nosso acordo? Então, pega o que é teu e vai embora, porque eu quero dar a este último o mesmo pagamento que eu dei a ti. Não é certo eu fazer o que eu quero com o que é meu? Eu faço o que eu quero com o meu dinheiro. Ou te parece mal aos teus olhos só porque eu sou bom? Assim, os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos. Então, amados, essa parábola, ela é um texto simples, mas perante toda a Bíblia Sagrada, tudo que nós aprendemos, a mensagem que ela nos traz é justamente isso. Nós vimos através do sistema da carne, que é o sistema desse mundo. Nós nascemos na carne, nascemos neste mundo. É assim. Peça ajuda a quem quiser. Peça ao Criador e ele responde. A Bíblia diz: quem crê no Filho tem o Espírito Santo habitando dentro de si, recebe orientação, sabe que é verdade, pede e recebe respostas. É assim, nós nascemos nesse mundo e a notícia é essa: ao homem foi ordenado viver uma só vez, vindo depois disso o juízo. Mas muitos permanecem envolvidos neste mundo, permanecem embriagados, permanecem viciados, permanecem no embalo desse mundo, quando o tempo está passando e existe o propósito do Criador. A parábola dos trabalhadores na vinha mostra que este Senhor não é um Senhor qualquer, é o Criador. É o Criador que foi buscar os trabalhadores, mas o Criador não precisa de nada. Aqui mostra que ele está buscando o quê? Aqueles que querem trabalhar nesta vinha, ou seja, participar deste propósito. Por isso é uma parábola. Qual é o propósito de uma vinha? Produzir uvas. É um texto simples. Mas visto aos olhos do homem carnal, é só isso. Visto aos olhos do homem carnal, é uma leitura que nos mostra em que tem sim um homem que parece estar certo, ele está reclamando e com razão, trabalhou o dia inteiro e vai receber apenas um denário, e o outro trabalhou uma hora e vai receber também um denário. E assim nós temos o sistema do homem, o sistema em que nós viemos acostumados. Por quê? Está muito certo, porque aqui nós vivemos na carne, aqui nós temos que ter leis, aqui nós temos que ter um salário maior para quem trabalha mais, horas extras e tudo mais. Mas a palavra do nosso Deus diz duas coisas: primeiro, que esse sistema é corrupto; depois, porque tem um sistema melhor, que é o sistema do nosso Deus, a vida eterna e abundante. Já lá na vida eterna, nós não precisamos nos preocupar nem com as horas extras. Se lá na vida eterna o Senhor me diz para eu ficar mais tempo num propósito, num trabalho, numa missão, Eu vou ficar sem exigir que eu receba mais do que aquele outro que não está fazendo nada. Porque há um tempo para tudo, até na eternidade. Já aqui, a Bíblia diz que aqui é um sistema confuso e corrupto. Até aquele que faz horas extras começa a ter a maldade de fazer horas extras somente para receber mais. Mas, para simplificar, observemos essa parábola como sendo o propósito do Criador. A vinha é simplesmente a salvação. Aqueles que estão trabalhando com Cristo na salvação. Então, tem aqueles que são chamados desde cedo, pregam a palavra a vida inteira, estudam a palavra. Aqueles que cuidam das ovelhas, pastores, desde cedo. E tem aqueles que são chamados na última hora. Tem um ladrão na cruz que foi salvo na cruz, no último momento ali. E ele recebeu o mesmo salário do que todos aqueles que dedicaram as suas vidas inteiras. Salvação, é o propósito do Criador. Agora, se um recebeu aparentemente mais do que o outro e começa a reclamar, não entendeu a mensagem de salvação. É aquela confusão que os demônios colocam na humanidade. E aí não entendemos como é que um neném nasce e morre. Como é que isso? E procuram explicações no sistema humano, nas paixões humanas, nas seitas. É o que eu fiz a vida inteira. Por isso que eu dou testemunha. A Bíblia Sagrada é a palavra do Senhor Deus. Jesus é o Filho de Deus e nele nós temos a salvação de nossas almas. Por que que eu dou um testemunho assim tão firme? Ora, por tantas coisas que me aconteceram e principalmente porque desceu um anjo em carne, com um grande poder, não foi imagem projetada nas nuvens. Um anjo veio para me corrigir. Irmãos, muitos de nós fomos chamados na última hora, mas estão murmurando, estão reclamando pelo sistema do Criador, que é outro sistema. Nós já recebemos um denário. O que que significa isso? Puxa, só um denário para trabalhar tantos anos como pregador, como cristão, como. Se essa é a visão, então a pessoa não está em Cristo. Porque nós não recebemos um denário, nós recebemos a vida eterna e abundante. Não há diferença nenhuma para aquele que trabalhou a vida inteira e para aquele que trabalhou só na última hora. E para não dizer que o nosso Deus, o nosso Criador é injusto, muito pelo contrário, ele é perfeito até na justiça. Até nisso tem galardões lá em cima. Mas, amados, salvação é salvação. Todos que estão em Cristo recebem, pelo menos, a coroa da vida eterna e abundante. Vida eterna é vida eterna. Milhões e milhões de anos, até aquele que inicialmente não recebeu o galardão, ele poderá conquistar, junto com os outros irmãos, junto com os anjos, conquistar tudo que pode imaginar hoje e o que não pode imaginar é vida eterna e abundante. É por isso que no versículo 16 a palavra diz: assim os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos. Essa parábola de Mateus 20, ela tem ligação, obviamente que tem ligação com toda a Bíblia Sagrada. Mas ela tem uma ligação muito forte com Apocalipse 17. Então, se nós olhamos assim, sem pensar, aquela leitura corrida, nós não recebemos revelações. Observem que em Mateus 20, a parábola dos trabalhadores na vinha, parece ser completamente diferente de Apocalipse 17, que é a descrição da grande meretriz. É, a prostituta. Aquela pessoa que se prostitui, que se vende por pouco, que troca o muito por nada. Aquela pessoa que não dá valor para nada. Aquela pessoa que não tem propósito, que coloca a mão em tudo, onde ela puder lucrar, ela lucra, é uma imagem completamente diferente de Mateus 20. Mas em Mateus 20, dentre os trabalhadores na vinha, tem aqueles que estavam murmurando, tem aqueles que estavam ainda pensando na carne, tem aqueles que ainda estavam no sistema desse mundo. O nosso Deus nos chama para a vida eterna e abundante, uma vida onde um não vai querer roubar do outro, porque todos têm tudo. Se um é chamado para um trabalho pesado e vê o outro ali parado, ele não vai sentir inveja por receber a mesma coisa que o Criador concedeu para todos os seus filhos. Isso é o paraíso, isso é o céu. É um sistema de reinado onde todos trabalham para todos quando são chamados e cumprem a tarefa com alegria, com gozo. A começar porque o denário que nós recebemos não é um denário, o nosso salário é a vida eterna e abundante, corpos glorificados. Já o salário do pecado, a palavra diz, é a morte. O denário que aqueles trabalhadores do pecado receberam é a morte. Eles vão receber este pagamento. Já nós temos em Cristo já o nosso denário, que é a vida eterna e abundante. Começa que quando nós subirmos, teremos corpos glorificados, teremos tempo eterno, teremos as moradas que o Cristo foi preparar para nós. Então reclamar para quê? É um sistema completamente diferente. É isso que a parábola dos trabalhadores na vinha quer dizer, que esse mundo vem numa confusão, tem um príncipe do mal, não tem reencarnação, tem Jesus que é o Senhor, é o Verbo de toda a criação, o Filho de Deus, nosso Salvador, ele veio salvar. Não existe outra porta de saída. Não tem reencarnação, não tem outro Senhor, não tem filosofia que ajude. Foi ordenado viver uma só vez, o tempo está passando. Cristo já veio, já subiu e voltará. E agora Cristo está chamando os trabalhadores para a sua vinha. E muitos estão murmurando. O que é um murmurar aqui entre os irmãos em Cristo? É aquele morno. É aquele que o Senhor está dizendo que vai vomitar. É aquele que foi lá para o Apocalipse 17 e agora faz parte da grande meretriz. É aquele que entrou no corpo de Cristo, acha que está salvo, mas ele está simplesmente fornicando, ele está simplesmente se prostituindo, trocando o que é alto pelo que não tem valor nenhum. Eu caí nesse erro. Ah, mas pregador, quer dizer que tu é. Mas perante os olhos do mundo, meu pecado não era pecado. Não há diferença entre o que eu fiz em amar as coisas do mundo e o pior assassino, se envolver em adoração com as coisas do mundo, com o sistema do mundo, é pecado, é prostituição, porque o Senhor Deus, ele concedeu vida eterna e abundante a todo aquele que crer no Filho unigênito dele. Todo aquele que crer no Senhor Jesus tem a vida eterna. Murmurar, mesmo aquele que está em Cristo, é como se tornar parte da grande meretriz. É como a vovó do quinto andar que diz que crê, mas só manda florzinha, só manda paisagens, músicas, sem nada da Bíblia Sagrada. Murmurar aqui na parábola dos trabalhadores na vinha é aquele cristão que diz que é cristão, mas não é. É aquele que ainda está acomodado no seu cantinho. É aquele que ainda está no embalo, na rotina do mundo. É aquele em que os demônios ainda estão habitando. Infelizmente, muitos estão se deliciando com a palavra, mas não estão recebendo a Cristo Jesus. Receber a Cristo é uma tarefa diária, é um trabalho diário. Cristo disse que trabalhava. O que ele fez é trabalho. E a nossa salvação não depende do que a gente faz, não depende de obras, mas nós trabalhamos, nós nos movemos buscando a face do Senhor porque nós estamos salvos. Porque nós não murmuramos. Porque nós nos preocupamos. Porque nós desejamos a salvação. Porque o nosso vaso se contenta com a palavra. Porque o nosso vaso se agita quando recebe a palavra. Um vaso, uma alma que antes estava ocupada por coisas desse mundo, prazerosas, orgasmos, não é mesmo? Aí nos lembra da atividade sexual. Mas tem orgasmos mentais, aquele que rouba, aquele que mata, aquele que ouve músicas, como eu gosto muito, tem que diminuir. Eu, por mim, eu ficaria escutando música assim, numa transe, num orgasmo, mas não dá, não dá. O outro gostaria de beber álcool de manhã à noite, assim, num transe, num orgasmo, é tudo orgasmo. E quando eu falo assim, eu falo em verdade, porque até na palavra o Senhor nos convida a vivermos não em orgasmos, mas em gozo permanente. Até essa palavra é confundida, usada de forma vulgar. De um lado, a vida na carne, nós temos pontos altos de prazer. É uma noite de bebedeiras. É um orgasmo sexual. É um momento de uma vitória. É um grito numa partida de futebol. São comemorações, são momentos que, após muitos e muitos anos de sacrifício, se tem orgasmos. Se tem momentos de prazer, diversos tipos de prazer, mas o Senhor nos convida a entrar no gozo eterno, na paz eterna, na harmonia eterna. O Senhor foi preparar moradas para nós. O Senhor não nos deu um denário, Ele nos deu a vida eterna e abundante. Eu custei muito para entender isso, irmãos. Eu custei muito para entender isso, de que nós na carne nós estamos procurando orgasmos. Nós estamos procurando, olha, ele recebeu um denário. Eu trabalhei 10 vezes mais, eu quero 10 denários. Isso são orgasmos. Isso é parte do sistema desse mundo. Isso é parte daquele que diz assim, tu tá mentindo, isso é bobagem, essa palavra não serve. E aí o cristão diz assim. O cristão quer falar uma coisa, ele não deixa. O cristão tenta dizer pelo menos, mas tu leste? Leu, pelo menos tu leu isso aí que tu está falando. Aí ele, sem saída, vai dizer assim: li, eu já li isso aí. Isso é bobagem. E não leu. E não leu. É o mesmo que entregar um baú cheio de ouro e o outro diz assim: que mentira. Tu aí, tá me dizendo que tu tem 100 baús de ouro e tá me dando um. Que bobagem isso, que bobagem. Aí tu pergunta para ele, mas tu já abriu esse baú? Ele vai dizer, eu já abri esse baú, antes de tu chegar aqui eu já abri. Aí tu dá uma risada para ele e diz assim, então tá bom. Quer dizer, eu sou tão rico, eu tenho 100 baús, deixei um baú ali o dia inteiro. Ele disse que já abriu, sequer ele deu uma espiada para ver, olha, ele tá falando a verdade. A Bíblia é assim. Quando Cristo veio, Cristo abriu muitos e muitos baús cheios de dinheiro. Na multiplicação dos peixes e dos pães, cada peixe, cada pão que foi visto por todas aquelas pessoas é a prova viva do reino dos céus. Por isso Cristo é o pão que desceu do céu, é o pão que nos alimenta e nos dá vida eterna. Porque quando a gente agradece numa refeição, eu gosto de dizer porque eu vi num filme. Essa oração, ele diz assim, eu não faço sempre a mesma oração de agradecimento, mas numa refeição, eu gosto de dizer, tu que tiras o pão da terra, né? É um mistério. Porque tudo, carro, trem, tecnologia, metais, tudo, tudo o Senhor tirou da terra. Não, foi o homem. Ah, fui eu que descobri. Não, foi o padeiro que fez o pão. Então, nós que estamos em Cristo, já sabemos Tu que tiras o pão da terra, o Senhor que tira o pão da terra. Ele colocou todos os ingredientes na terra. E o homem vai lá e diz: Não, fui eu que fiz, fui eu. Não, o homem só pegou. E ainda o Espírito de Deus que está no homem teve que mover o homem, orientar o homem, para ele saber como pegar, como descobrir, como fazer as coisas que já estão na terra. Então, amados irmãos, nós fomos chamados pelo Senhor Jesus. O salário que nós recebemos é a vida eterna e abundante. Quando eu coloco essa parábola dizendo que muitos de nós estamos murmurando, eu coloco também o meu testemunho. Eu aceitei o Senhor com 51 anos de idade e até os 55 eu estava andando como que murmurando. Olha, eu quero conquistar, eu estudei muito e não sei o quê. Quando a palavra diz que no momento que tu és chamado, tu tem que atender, tem que seguir, tem que buscar a face do Senhor. Eu não falo para aqueles que não creem. Eu não falei aqui de reencarnação para tentar provar alguma coisa, não. Eu falo para vocês que sabem que o Senhor Jesus é o Salvador e que é uma questão de salvação. Nós lemos na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, no finalzinho do versículo 3. Ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. No finalzinho desse versículo, a palavra diz o seguinte: ninguém pode reconhecer o Filho de Deus se não for pelo Espírito Santo. Não pode. Primeiro, nós somos chamados. Depois, nós cremos. Agora que o Espírito Santo habita em nós, nós sabemos que é o Senhor Jesus. Nós sabemos que nós recebemos salvação do Senhor Jesus, porque o Espírito Santo habita em nós. Então vejam que a Bíblia Sagrada, ela nos revela milhares, milhares de vezes a mesma coisa, a mesma obra. Olha que coisa linda. Nós já reconhecemos o Senhor Jesus, já sabemos que Ele é a nossa luz, já sabemos para onde temos que ir, já sabemos que o nosso denário é a vida eterna e abundante. É simples assim. Já sabemos do grande propósito do Criador. Deveríamos estar pulando de alegria com o comportamento de anjos que se alegram quando um se salva. Lá em João 21, versículos 1 ao 7, nós observamos também aqueles que reconhecem o seu Jesus. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, etc. Ou seja, o Senhor Jesus, depois de ressuscitado, ele se manifestou. Mas nós observamos aqui nesse texto que o Senhor Jesus, ele aparece perguntando: Filhos, tendes aí alguma coisa de comer? E os discípulos não reconheceram que era o Senhor Jesus. E eles responderam: Não. Então ele lhes disse: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. E nesse momento, Pedro, ele vê aquele monte de peixes e ele reconhece: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque havia se despido, e lançou-se ao mar. Então, quer dizer, chega num momento que, assim como aqueles discípulos, nós discípulos temos que reconhecer: olha, isso tudo que está acontecendo é peixe na rede, é sucesso, está consumado, é a vinha, já estou na vinha. Em algum momento do teu dia, tu tem que dizer: é o Senhor me chamando para fazer isso, para fazer aquilo, sem reclamar, sem murmurar que tu está recebendo um só denário, porque esse denário nessa parábola não é denário, criatura. É a vida eterna e abundante que tu já recebeste. Se eu abrir um baú de tesouro aí na tua frente, tu vai pular de alegria. Cristo fez muito mais do que um baú de diamantes. E muitos irmãos não estão murmurando da boca para fora, mas estão agindo como se murmurassem. Como eu estava naquele dia, eu falo isso, irmãos, porque nos tempos difíceis que nós estamos vivendo, muito mais agora, nós temos que sentir que estamos nessa vinha. Nós temos que sentir que o Senhor Jesus está ali como amigo, já foi ressuscitado e aparece na margem ali. E vê a gente num barco assim, que parece que nós não temos nada, e o Senhor Jesus está dizendo nessa mensagem para vocês: ora, então, não pegaram peixe nenhum, então lance a rede de novo agora, à direita do barco, e vocês vão achar. Então, animem-se, irmãos, dizendo: é o Senhor a todo momento, em toda palavra, dando consolação, é o plano do Senhor, já estamos na vinha. Trabalhemos, pois. Ou porque uns chegaram por último, como eu, ou não sei se o Senhor Deus vai me fazer eu ficar mais 50 anos, glórias a Deus. Ou porque estamos, de fato, no fim dos tempos. E o Senhor a todo momento está dizendo algo para nós, esperando que nós, como Pedro, reconheçamos que é o Senhor Deus, ó, de alguma forma espiritual, o Senhor Deus, ele está dizendo, através do Filho, que é o Verbo, ele está dizendo: lançai a rede agora à direita, faz de outro jeito, faz o que pode, vê o que pode fazer, tu está na vinha, trabalha para o Senhor. Se nós tivermos esse ânimo de perceber que o Senhor Jesus está aqui, que tem um irmão aqui falando já de um jeito que não consegue mais, todo atrapalhado, dando o mesmo testemunho de ser um anjo em carne, abriu o terceiro céu, veio aquele anjo com grande glória, para mim que não sou ninguém, é mais do que um baú de tesouro. Quando eu falo para vocês que perdi tudo, que explico atrapalhado, mas por que que esse irmão diz que não dorme? Que é isso? Será que ele tem algum problema? Será que não gosta de mulher? Nada disso. Mas eu vos falo em verdade as coisas que acontecem comigo e estou feliz porque eu recebi mais do que um baú, mais do que 200 caminhões cheios de ouro e diamantes. Eu recebi, como vocês, mais do que a face da terra inteira se me desse. O Satanás tentou fazer isso. Vocês sabem da tentação do Senhor Jesus, né? O Satanás ofereceu tudo para o Senhor Jesus. E tudo o que ele está querendo é que nós adoremos a ele, ao espírito do maligno. Amados, esse foi o meu pecado naquele dia quando desceu aquele anjo, porque não foi aquele dia. Começou aos 4 anos de idade, quando um demônio veio a mim, então eu arrepiei, eu comecei a querer saber respostas, eu comecei a buscar tudo, tudo no mundo, menos a Bíblia. Quando então eu fui buscar a resposta na Bíblia Sagrada, o resultado foi esse. Maravilha! Começa que os demônios nunca mais, eles não conseguem se comunicar comigo. Se eu quiser, eu vou, mas eu não quero me comunicar com eles. Mas eles não conseguem vir. Antes, eles tomavam conta da minha vida aos 4 anos de idade, uma criancinha, como é que pode? Mas o Senhor Deus estava lá firme, me protegendo. Começou assim, quando eu fui buscar na Bíblia. Começou que o Senhor Deus, ele já expulsou essa turma aí. Mas agora eu ainda estou nesse mundo. Ah, pois é, o mundo que é movido pelos demônios. O mundo que já não gosta de mim, porque olha, aquele lá desistiu do mundo. Então vamos enganar ele. Vamos enganar ele. Então eu estava passeando lá em Porto Alegre. Eu estava com a mente cheia de projetos, esquecendo da minha ignorância, no meu egoísmo, amando o mundo. Eu nem pensava direito em incluir as minhas ministrações, o meu ministério. Eu não pensava naquele dia em ser um pregador e tudo. Eu pensava: olha, eu quero dinheiro, olha, eu quero meu projeto, eu quero isso, quero aquilo. E assim um pecado leva ao outro. E desceu um anjo para dizer: chega, chega. Eu comecei aos 4 anos de idade, aceitei o Senhor com 51, e até os 55 ainda estava pensando nas coisas do mundo. Nós já reconhecemos o Senhor Jesus, o Espírito Santo já habita em nós. E agora, como em João 21, versículos 1 ao 7, nós temos que ver que o Senhor, a todo momento, Ele está enviando sinais, envia até anjos. E Ele nos diz em toda a Sua palavra: lançai a rede agora à direita do barco. Nós estamos num barquinho e Ele está conosco. E Ele está nos guiando, conforme diz em Salmos 32, 8. Ele está nos guiando com os próprios olhos. É o nosso Deus. É o Senhor. Nós temos que ter esse comportamento de sabermos que estamos na vinha, de sabermos que estamos trabalhando para o Senhor dos Senhores, de saber que nada mais precisa ser adicionado, de saber que eu posso orar, eu peço, peço um pouco, mas oração não é só pedir, pedir, pedir, é relacionamento, eu converso com o Pai. Ah, mas tu conversa com o Pai, perde tempo, pede, tem que pedir, tu não está nessa tua vida que tu fala, nesse teu desespero. Não, eu converso com o Pai, é o Criador. Ele está vendo, é mais do que eu já pedi muitas vezes. Tem orações, e muitas delas eu não peço nada, senão aquilo que Ele quer me conceder. Eu converso com o Pai, eu choro, eu digo: Senhor, isso, Senhor, aquilo, não entendo. Como é que a salvação vai chegar naquele? Ele não quer ouvir. Faz alguma coisa, Senhor, envia um anjo. Ó, meu Deus, derrama o teu espírito naquela pessoa. Meu Senhor, quantas pessoas estão indo para o inferno? Olha o mundo, olha a Índia. Senhor, eu já recebi um anjo teu, perdoa-me. Como eu fui pecar, mesmo depois de ter recebido um anjo teu. E é um clamor, e é clamor, e é clamor, conversando com o Senhor Deus. Senhor, eu não consigo entender, eu estou perante a vossa presença. O meu sentimento hoje é tão diferente. E aí, depois de meia hora, uma hora, e chorando: ah, glórias a ti. Tu já sabias tudo isso. Eu me sinto envergonhado, eu me sinto destruído na tua presença, mas não foi para isso que tu enviaste o teu filho. Foi justamente para me tirar da minha pequenez. E é graças ao teu filho Jesus que eu venho na tua presença falando, falando sem parar. Perdoa-me, Pai, até pelo muito falar. Meu Senhor, meu Pai, me deixe desabafar, me deixe falar contigo, meu Pai, porque tu sabes tudo. Como é que funciona desse jeito, meu Deus? Como é que tu fizesse o sexo tão gostoso? Perdoa-me, Pai. Eu já me convenci, ó, meu Senhor, eu já cheguei ao ponto de querer uma varoa exatamente como diz a tua palavra, não só sexo pelo sexo, mas hoje eu entendo, meu Senhor, que se eu não tiver nem mesmo uma varoa, glórias a ti. Mas como que tu fizeste, meu Senhor, o corpo biológico cheio de células, os animais, para confundir o homem, meu Deus? Como que tu fizeste? Como é que tem os dinossauros? Como é que tem a ciência? Meu Pai, não podia ser diferente, estou indo para o inferno. Pai, eu nunca te perguntei isso e não estou te perguntando isso agora. E não quero, não quero a resposta, porque eu recebi um anjo da tua parte. Estão entendendo, irmãos? Eu falo e falo e converso com o Pai e choro. E as respostas vêm, amados irmãos. No meu caso, no meu caso, mas aí eu fico em parafuso, porque olha, para mim veio um anjo, para mim não adianta, não encaixa mesmo. Por que que tem a biologia? Por que que tem essa lei da atração e reação? Por que que tem os animais e nós somos animais também? Por que que a gente, o Senhor Deus diz para ser de um jeito, e por que que a gente não pode ser como os animais, fazer de qualquer jeito, né? Ah, às vezes dá o desejo de fazer isso, fazer aquilo, por que que não pode? E eu pensei muito nisso. Por que que o Senhor Deus fez assim? As pessoas não vão ser salvas. Como se eu dissesse para o Criador: olha, tu está fazendo errado. É como se eu dissesse para o Senhor. No meu caso, eu encerrei isso e passei a pensar nisso como uma maravilha, como um filtro. O filtro que o Senhor Deus colocou é imenso, é imenso. O Senhor Jesus dizendo: olha, não vai herdar o reino dos céus se tu não voltar a ser como uma criancinha inocente. Olha, tu não vai herdar o reino do céu se tu ficar aí buscando as riquezas da terra. E assim vai, é aviso sobre aviso, é filtro sobre filtro, não vai herdar. Muitos são chamados e poucos os escolhidos. É filtro sobre filtro, não passa. A porta é estreita e apertada. Não passa qualquer um. Ladrão, salteador, não passa. É filtro sobre filtro. E também essa coisa que o Senhor Deus fez. Eu pensei, é um filtro. Também ele fez assim, é filtro. Quando Adão e Eva, nós entendemos. Quando Adão e Eva comeram daquele fruto, tudo, até a mulher para ter um filho, agora vai ser na dor. Trabalhar para poder comer, para poder morar, para poder se vestir, agora é na dor. Trabalhar muito para plantar é na dor. A gente planta, tem que esperar ali aquela plantação crescer e tem pragas e tem tudo. Não é uma semente que tu joga no chão e começa a nascer nos teus olhos ali, tem o fruto no mesmo dia. Tudo agora é porque Adão e Eva tomaram para si a dimensão do pecado. Quando eles comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal, eles entraram nessa dimensão que estava irreconhecível, que estava escondida. O pai não quis isso para nós. Ah, mas eles foram lá, eu vou abrir, eu quero ver o que que tem lá. Estão entendendo, irmãos? E nós hoje já reconhecemos o Criador. Assim como nós conhecemos e reconhecemos o pecado, hoje nós já reconhecemos o Criador. Eu fiquei muito preso na ciência. Ah, mas não encaixa, porque isso, não que eu duvidasse, não que eu não cresça, já desceu um anjo para mim. Demônios a vida inteira vieram me oferecer até dinheiro, tudo para me enganar, para me matar, para me meter em confusão, ou para me deixar rico e esquecer do Senhor Jesus. Um anjo desceu, então não é que eu duvidasse, mas eu tive muita essa coisa e até não me lembro, um ano passado, eu não sei. E de vez em quando até eu penso assim, eu já corto, né, essa coisa de querer pensar pela ciência para tentar explicar. Se o Espírito Santo me coloca, às vezes eu falo alguma coisa. Mas não é para cristão, não é para quando um que não crê escute. É tentar explicar pela ciência. Não encaixa, não encaixa. E uma vez uma oração, quase que eu tava, porque eu nunca, nunca quis saber isso do Senhor Deus, nunca. Mas eu estava colocando para o Senhor Deus e dizendo no mesmo tempo: olha, eu não quero a resposta, mas Senhor, é maravilha que fizeste, porque não encaixa mesmo, não encaixa. Glórias a ti, porque nós sabemos, aprouve ao Pai nos dar o reino. Aprove ao Pai revelar as coisas aos pequeninos. É revelação, não encaixa. É de um mundo que o Senhor Deus fez para ir para o outro mundo. Que os ímpios vão dizer: ah, a história da carochinha, que bobagem, vamos viver a vida. Olha, tu deixou de viver a vida buscando respostas. Não encaixa. Aquele anjo desceu sem precisar de helicóptero, sem nada, com um poder maior, amados. Que eu não posso dizer como que eu percebi isso. Ele tem mais poder do que um míssil que voa a velocidade 7 vezes a velocidade do som. Ele atravessa dimensões. Não encaixa. E aí então eu aproveito a oração para conversar com o Pai: Senhor, mas eu não sei o que fazer. Eu mesmo na minha mente não encaixa, eu mesmo não sei como que eu estou perante a vossa presença, meu Senhor. Glórias a ti, que agora tu me fizeste lembrar que tu me chamaste, não é por mérito, que tu és santo, santo, santo, nem o meu muito falar, nem os meus pecados, nada vai te atingir. Que tu estás me santificando através do teu Filho, Cristo Jesus, que é perfeito, como tu és. Glórias a ti, meu Deus, que é assim que eu posso vir na vossa presença. Eu estou aterrorizado, meu Senhor. Tu enviaste um anjo para falar comigo, para me corrigir. Eu estava em pecado e pequei depois, meu Pai, porque estive aterrorizado e continuo aterrorizado. Mas estou tentando me segurar agora. Onde? Para onde que eu vou? Conforme lembro na tua palavra, eu também digo: só tu tens a palavra de salvação, que é o teu Filho. O teu Verbo, Ele tem a palavra de salvação, que é a tua palavra. Ele veio de ti, ele é a luz verdadeira, porque tudo veio de ti. Tu criaste as luzes e as trevas, tu é o Pai das luzes. Tu é o Senhor dos senhores. E tu nos chamaste para sermos luzes, porque recebemos a luz do teu Filho Jesus. Glórias a ti, meu Deus, que é assim, tão simples. Então, esses exemplos que eu estou dando, irmãos, de não buscar oração só para pedir, não viver desesperado, não viver como um rato num labirinto sem saída, porque aos olhos da carne é assim mesmo. Cristo nos diz que assim, a palavra ensina que nós somos deuses, mas nós vamos morrer como homens, porque nós somos filhos do Deus Altíssimo, que é o Deus dos deuses. Ele sendo nosso Pai, a oração intercessória, João 17, já nos mostra o Senhor Jesus dizendo ao Pai que toda a glória que ele colocou nas mãos dele, o Senhor Jesus, que é o Filho, colocou em nossas mãos. Vocês estão entendendo agora o que eu quero dizer? Ah, eu vim a vida inteira querendo ser um mago. O outro querendo reencarnar. Cada um com uma mentalidade do eu faço do meu jeito e desde que não entre o Senhor. É. Aquele que fez tudo e fez perfeitamente, aquele que enviou o próprio filho para nos salvar, muitos dizem: não, não, isso não, eu não quero. É o que as almas fazem. E a verdade é essa. As almas estão sendo influenciadas ou por um espírito ou pelo outro espírito. É uma aprovação. É feito assim porque é plano divino e tem que ter a oposição, tem que ter a escolha, tem que ter, neste ponto, o livre-arbítrio. Porque nós não temos livre-arbítrio. Nós não temos liberdade. Mas neste ponto nós temos. Que é um momento em que a alma escolhe por sua livre e espontânea vontade como ela vai ser preenchida. E depois que esta alma for preenchida, quando fecha o tempo dela, está pronta, é o vaso. É um vaso para honra eterna ou um vaso para desonra eterna. É assim. Não adianta filosofia. Sou testemunha. A vida inteira eu estudei. Estudei muitas horas. E busquei e fiz experiências, e desde os 4 aninhos eu estava já em contato com o mundo espiritual e observando a humanidade. O Senhor Deus me permitiu tudo isso. É assim. A Bíblia Sagrada é a palavra do Senhor Deus, é salvação, é a vida eterna e abundante. Nós viveremos com muito mais do que a pessoa mais rica na face da terra. É assim, é simples, e todo aquele que busca, acha. Todo aquele que bate, a porta se abre. Todo aquele que pede, recebe. Por isso tem a condenação. Ontem mesmo eu disse para um aqui em casa que tá dizendo que quer aceitar o Senhor Jesus. Eu já não pulei de alegria, eu vou pular de alegria quando ele estiver estudando a Bíblia comigo. Eu disse para ele: é assim. Ele falando que, ah, porque não sei o que, vai esperar e não sei o que, tu vai esperar, mas olha, 2 dias atrás tu caiu ali no pátio. Se tu morresse naquele dia, tu ia para o inferno. É assim. E por que que eu não pulei de alegria ainda como os anjos? Porque ele ainda não aceitou, ainda não está estudando, não está buscando a face do Senhor. E esse é o aviso para nós, irmãos. Muitos serão chamados e poucos os escolhidos. Porque muitos irmãos receberam um denário, misericórdia. Estão trabalhando na vinha, conhecem a Bíblia, vão subir, mas não têm essa alegria da salvação. Estão achando que receberam só um denário. Vão chegar lá em cima e o Senhor Jesus vai dizer: apartai-vos de mim. Ah, mas eu era rico da tua palavra, eu tinha conhecimento e não sei o que é, mas toda a minha palavra para ti era só um denário. Tu não tinha alegria da salvação. Vocês estão entendendo, irmãos, que nós estamos no meio desse tumulto, o mar está agitado. E nós recebemos um denário já. Por que que eu falo assim? Para amargar mesmo. Vocês estão recebendo essa palavra? O Senhor já botou na mãozinha de vocês um denário e já disse assim: olha, eu sou justo, eu te dei o que tu merece. No outro lado da palavra, dizendo: a minha graça te basta. A palavra ela é amarga porque nós só enxergamos parábolas. É o denário, ah, é o que eu mereço, a graça me basta, ah, não vou ganhar carro, ah, não vou ter varoa, ah, não vou viver, ah. Ele é o verbo de toda a criação que veio para desarraigar o pecador do pecado, que veio para tirar das posições desse mundo pecaminoso e temporário para te colocar na sua vinha eterna. Como trabalhador da vinha do Senhor eternamente. Quando ali o Senhor diz que dá um denário, não importa se tu trabalhou desde madrugada, o dia inteiro, no sol, se só trabalhou 5 minutos, o Senhor quer dizer que tu está salvo. Que uma vez que tu entrou para a vinha, não importa se recebeu um denário. Não importa se trabalhou muito ou pouco. Importa que tu tenha a vida eterna e abundante a partir de agora. Tu já estás com a vida eterna e abundante. Tu já estás dentro da vinha do Senhor, trabalhando para o Senhor. Tu já estás como que aguardando mais do que uma mega sena. É o reino dos céus que é teu. Aprouve ao Pai dar-vos o reino. Não é preparar um parquinho de diversões para te passear num dia, não. Também não é preparar o reino dos céus para te passear num dia. Não. Aprove ao Pai dar o reino dos céus para nós que cremos. Simples assim. E é por isso, então, que nós lemos em João 21, que quando o Senhor Jesus aparece novamente, apesar dos discípulos ainda estarem aqui embaixo, ainda estarem nesse sistema de ter que trabalhar para comer, lançar a rede. Nesse momento, o Senhor Jesus, depois de ressuscitado como prova, vem, vem de boa, tranquilo, falando de homem para homem, de amigo para amigo, aquele que já disse que nós somos como mãe para ele. E vem e diz assim: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? E os discípulos respondem: não. É, tá tudo normal, né? Ele até está um dia normal trabalhando. O Senhor Jesus já viveu com eles, já ressuscitou muitas pessoas, já fez milagres. Ele mesmo morreu, foi pendurado no madeiro, sofreu tanto por nós, chegou a pedir perdão por nós na cruz, tudo aquela maravilha. Consumou a obra do Criador. Ele é a nossa salvação, já fez tudo, está consumado, tudo aquilo aconteceu. Já voltou, já se maravilharam, e agora não tem peixe, é mais um dia comum. É um desânimo, não tem peixe. Aí aparece o Senhor Jesus ali na praia, e eles não reconhecem ele. Como nós, discípulos, não reconhecemos que já estamos na vinha e o Senhor Jesus está ali, nós estamos no mar e tudo, estamos trabalhando, mas o Senhor Jesus vem na praia todo momento dizendo: olha, filhos, eu vim conversar com vocês, vim dar orientação, busquem a face do Pai. Tudo isso está aqui em João 21 também. Vem o Senhor Jesus na praia e diz assim: tendes aí alguma coisa de comer? Vocês acham que o verbo de toda a criação veio aparecer para bater um papinho, estava com fome? Não. É a palavra que ficou gravada nos mostrando que ele consumou a obra dele e mesmo assim vem constantemente nos guiando, conversando com a gente, como amigo. Assim é o nosso Salvador. Não é para ter medo, como eu tive depois que veio aquele anjo. Não é para ter medo, muito menos do mundo, pois tudo está escrito, é assim, nós temos que nos entregar. E o Senhor Jesus está na praia dizendo: olha, vocês que estão salvos, vocês que já estão na vinha, agora estão trabalhando na vinha no dia a dia, ou como que pescando, trabalhando, Vocês têm aí uma uva, tem alguma coisa de comer? Puxou assunto com um amigo. E Cristo falando com vocês, pelos pregadores, pela Bíblia, todos os dias, falando de frutos, falando de colheita, de riqueza, de trabalhar na obra, de continuar, de seguir, olhar para frente, que o reino do céu já foi dado para nós. Esse é o nosso denário. E naquele momento os discípulos não reconheceram que era ele. E aí o Senhor Jesus diz assim, então, sabendo, ele é o verbo, sabendo que eles não reconheceram. Ele diz então, muito amigo, que é o nosso Senhor, chega e diz assim, lançai a rede à direita do barco e achareis. Olha, o Senhor, ele não estava fazendo piada, mas ele está mostrando como ele é amigo, alegre, brincalhão até. Apareceu já em glória, ressuscitado, na praia. Filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Não reconheceram. Aí ele continua, o Senhor Jesus continua brincando. Olha que alegria. Lançai a rede à direita do barco e achareis. Olha só, somos nós nessa vida como os discípulos, pensando, uxa, o Senhor já partiu. Ressuscitou, nós estamos aqui no barco, vamos continuar com as nossas inseguranças, trabalhando de um lado para matar a fome, do outro lado o mundo nos oprimindo, a morte que vem chegando, mas já não estava tudo isso na palavra. Nós não temos que receber tudo isso exatamente como diz aqui em João 21, exatamente como sendo nós buscando os peixes, achou, achou, não achou, não achou, é riqueza. É o Senhor Jesus que está na praia dizendo, filhos, vocês estão aí. Conseguiram peixe? Não conseguiram? Faz de outro jeito, vão tentando, vão indo, porque isso é a riqueza, é a minha graça que eu já dei para vocês. Isso significa o denário. Isso significa uma rede cheia de peixes. E todo aquele que faz isso, que ouve esta palavra, recebe que não é mais desse mundo. Todo aquele que sabe que está na vinha. É como aqui Pedro reconhecendo e dizendo, é o Senhor falando com a gente, dizendo para a gente continuar. E aí Simão Pedro, que estava lá relaxado, morno ali, cingiu-se, botou a sua veste e saiu correndo, lançou-se ao mar, né? Correu, quer dizer, se apurou, se apressou, lançou-se ao mar e foi de encontro ao Senhor. E assim a palavra espera que em meio a esse mar agitado em que nós estamos, muitos de nós estamos com desdém, como eu estava naquele dia, acomodados numa situação em que será que vai acontecer alguma coisa? Uns estão acomodados porque não creem, outros estão acomodados porque são mornos. O Senhor Jesus diz que vai vomitar, ele não quer cristão que faz desdém. Eu estava morno naquele dia, já estava em Cristo e por isso desceu um anjo, por amor de mim que aceitei o Filho de Deus. Então tem os que não creem, esses aí, eles é menos que mornos, são os frios, condenação. Tem os que creem, mas estão mornos, estão brincando. Não é que se perde a salvação, mas é que aceitar a Cristo tem que aceitar aquele que entregou a própria vida por amor de nós. Então tu tem que entregar a tua vida para ele. Aceitar a Cristo tem uma declaração inicial e o Cristo espera que tu continues. Por isso toda a palavra dizendo, não é digno do arado quem olha para trás. O que é o arado lá, irmãos? É a videira. Não é digno de trabalhar na videira se tu olhar para trás. Ah, mas é o mundo, eu não sei o que. Não, não. Tu está estudando o mundo, revoluções, como aconteceu, está olhando para trás. Basta dizer, sempre foi assim, a Torre de Babel, o homem construindo uma torre para ser mais do que Deus. Não pode. Sempre deu problema, sempre vai dar problema. O que é virar estátua de sal? É Sodoma e Gomorra. É o Senhor dizendo para ti, não olha para trás, que tu vai perder a salvação. Ah, mas a salvação não se perde exatamente. Não se perde para quem cumpre, para quem crê no Senhor Jesus. Aquele que crê no Senhor Jesus, olha, eu creio, eu faço o que ele me pede. Então não vou olhar para trás. Não vou olhar para trás porque se vai virar estátua de sal. Mas o que que é isso aí? Para nós, o que que é? Nós sabemos que nós estamos no Novo Testamento, nós estamos na graça. O tratamento do Senhor Deus para conosco é debaixo da graça. Nós não vamos virar estátua de sal, não. Mas a mensagem é que tu perde a salvação que tu nunca ganhou. É uma corrida. Primeira carta aos Coríntios 9, versículo 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todos recebem a salvação, mas é a palavra dando os conselhos de como deve ser. Nós recebemos um denário, mas não é um denário. Não é um baú de diamantes. Não é o mundo inteiro, é muito mais, é a vida eterna e abundante. E aí fica com desdém, como eu fiquei naquele dia. O pecado é tão grande que desceu um anjo, irmãos. Porque a pessoa que tem desdém, ela não atenta, não presta atenção, não busca a face do Senhor e acaba caindo nos laços do maligno. Correi de tal maneira que o alcanceis. O que é isso? Alcançar a salvação? Tem que correr, o que é isso? É competição? O que é? É entender que o Senhor Deus já colocou dentro de ti o impulso, o tamanho do vaso, o tempo, a situação. Não precisa se preocupar com nada, mas quando o Espírito Santo chama a fazer uma coisa, dizer na tua casa, glórias a Deus, diga isso, glorifica o Pai, glorifica o Filho. Glórias ao Pai, glórias ao Filho. Jesus é meu Salvador, aleluia. Casa de cristão tem que ter voz assim, de manhã, de tarde e de noite, e voz alta. Tem que ter. E voz baixa para quem está fraco. Para quem é idoso, tem que falar, tem que balbuciar, tem que pensar: glórias a Deus, estou salvo, estou salva. É isso que significa correr de maneira que alcance a salvação. Não é por obras, eu não alcanço nada, mas tem que correr na medida que o Senhor Deus te deu. É a ligação com João 21, dizendo: olha, que quando Pedro percebeu que é o Senhor, ele disse: é o Senhor. Ele reagiu. Cristo está na margem, está na praia, lá nos olhando, e nós temos que perceber, o Senhor está nos olhando, está conversando com a gente. Que nós temos que ter essa reação, essa sensação, essa emoção de que ganhamos muito mais do que o mundo inteiro cheio de diamantes. E é verdade, irmãos. Até isso a palavra diz que tem ruas de ouro lá em cima. É Pedro agora tomando uma atitude diferente, porque ele estava despido, né, ali descontraído. E de repente ele sente aquela emoção, coloca sua veste e se lança no mar. Esse se lança no mar para ir de encontro ao Senhor Jesus é o comportamento que nós temos que ter. Não é o terror, ah, vai acontecer isso, será que eu faço isso, faço aquilo? Pensa com calma, faz o que tu pode fazer. Mas glorifica, adora em cânticos, enquanto tu está vivo, enquanto tu está viva, porque nós recebemos a vida eterna e abundante, irmãos. Porque nós, fazendo isso, nós estamos nos lançando ao mar e indo de encontro ao nosso Senhor que está na praia. Vejam João 21, o Senhor Jesus aparece ali na praia brincando. Amigo, está consumada a obra. Filhos, tendes aí alguma coisa de comer? E eles não reconheceram o Senhor. Também nós, nesse mundo agitado, não estamos vendo Cristo alegre. Que a gente não guarda mais a cruz, né? Nós não queremos ter a imagem do Cristo sendo crucificado todos os dias. Não, está consumada a obra. Nós queremos a imagem aqui, do Senhor Jesus ali na praia, rindo e vindo a conversar conosco e dizendo: filhos, Tem alguma coisa de comum? Um diálogo tão comum como quem diz: olha, já está tudo feito, está consumado, agora vamos comer um peixe. É. E eles naquela coisa do dia a dia e voltou tudo como era antes. Não tem, não. Responderam: é tudo comum. A nossa vida não tem que ser mais comum. Tem que ser vida de exultação, de alegria. A palavra diz que os anjos aos milhões cantam, glorificam o Senhor lá no céu. Um desses anjos desceu para me corrigir, irmãos. Andem nesse mundo sabendo que a qualquer momento é morte. Ah, não é hoje, né? Estou olhando, não é hoje. Os passarinhos estão cantando. Ah, mas o mundo, ah, mas não sei. Apocalipse 22, 11, está toda a palavra dizendo que se cumpra. Quem é sujo, suje-se ainda. Quem é santo, hoje é dia de santificar. Vou me santificar. Glórias a Deus, vou fazer meu almoço. Vou comer o que tem, vou buscar o que tem para fazer. Vou lançar a rede de novo. É o Senhor dizendo com alegria: filhos, tem alguma coisa aí de comer? Não, não tem, Senhor. Então lança essa rede de outro jeito, agora para a direita do barco. Vocês vão achar. Se não achar, é porque chegou a tua hora. Se não chegou a tua hora, é o Cristo dizendo: filhos, lança a rede, porque não chegou a tua hora. Então tu vai achar alguma coisa de comer hoje, e vai achar um jeito de viver hoje, é mais um dia e ponto final. É assim. Essa é a corrida, irmãos. Mas sabe por quê? Que o maior inimigo da gente não é o Satanás. Ele está vencido, diz a palavra. Ou vocês estão duvidando da palavra? Não é o Satanás. É tu mesmo. É. Por isso que a capa desse áudio tem ali um espelho, uma mulher ali do lado, e no espelho, em vez de aparecer o reflexo dela, aparece lá uma caveira com um esqueleto com olhar de mal, né? Querendo simbolizar um demônio, uma entidade. E o maior inimigo é tu mesmo. Tu mesma. Porque quando tu te olha no espelho, muitas vezes tu sente uma atração, muitas vezes tu te maravilha contigo mesmo, né? Aquela coisa da carne, o jovem principalmente. Eu tinha isso quando eu tinha lá meus 10, 12 anos. Eu me olhava no espelho e via uma luz assim. Que bom que aquilo não durou muito, que bom. Mas quando a gente se olha no espelho, nós vemos a aparência externa, nós vemos o mundo da carne. Nós vemos algo que é temporal, que é temporário, que é limitado. Quando nós olhamos para o espelho físico, nós vemos um reflexo deste mundo. A primeira coisa que a gente vê é a nossa cara, é o nosso eu ali, escondido pela carne. Não dá para ver nem a alma. Só dá para ver as vaidades, os desejos, as coisas desse mundo. E é isso que o demônio faz, ele coloca um espelho na tua frente e diz assim: olha, olha o que tu tem, olha para o mundo. E em vez de seguir em diante, o que que o espelho mostra? Ele mostra um reflexo daquilo que está para trás. Ele te faz, tu está olhando para frente, achando que está olhando para frente, mas tu está olhando para o espelho, está olhando para trás. Está olhando para as coisas que o mundo diz que são maravilhosas. É a ação de demônios fazendo isso. Quando o Senhor Deus diz assim: olha, não olha para trás, não reclama, não murmura. O próprio desejo de buscar as coisas desse mundo é um reclamar, é um murmurar sem palavras. É aquele cristão que diz que está na vinha, como eu achava que estava, mas não está. Já tinha aceito, Senhor Jesus, estava andando lá em Porto Alegre, para lá e para cá, com a minha mente a mil, amando, buscando as coisas do mundo, meus projetos e não sei o quê, quando no meu longo testemunho, que eu não dei aqui agora, aponta que a vida inteira o Senhor Deus me separou e disse: não, não, não, desde cedo eu fui teimoso, quanto mais eu buscava as coisas do mundo, mais eu perdia. Cheguei a fazer vários cursos superiores, eu terminei só quatro. Até ao fazer vários cursos superiores, eu perdi tempo fazendo cursos incompletos. Por fora, estudei muito mais livros, palestras, experiências, a vida inteira. Quando ia ficar milionário, o mundo virou de cabeça para baixo. Tudo num sincronismo, irmãos, uma perfeição, num encaixe, o Senhor Deus me mostrando o que poucas pessoas na face da Terra receberam. Fenômenos paranormais, pessoas que vinham falar comigo num sincronismo, de um jeito assim que só filme para mostrar. Tudo aconteceu comigo. Demônios que vinham encarnados, me dá uma mensagem, demônio encarnado, irmãos. No mundo espiritual, também espiritualmente, muitas, muitas coisas aconteceram comigo. Senhor Deus me mostrando, olha, está vendo a bagunça, está vendo que é muito poder, é muita coisa, existe o mundo espiritual, existem os anjos. O Senhor Deus mostrando que Ele existe, e eu a vida inteira, desde os 4 anos de idade, ignorando. Agora já estou na vinha, vocês estão na vinha, já aceitaram a Cristo também, mas não podemos olhar para o espelho. A palavra diz que nós vemos tudo por espelho em enigma, né? Como se fosse em enigma, é tudo incompleto. Mas aqui eu quero dizer o seguinte: não podemos olhar para trás, não podemos olhar para as coisas que o mundo oferece. Que sim, nós queremos, ó, eu quero ter isso, mas eu quero, tem, não tem, não tem, vai seguindo. É o plano do Senhor Deus. Agora, se eu ficar adorando o mundo, reclamando de acordo com o sistema desse mundo, ah, é desse jeito, olha, eu quero mais, olha, eu quero 10 denários, eu trabalhei 10 horas. Olha, será que eu vou ganhar isso? Olha que não sei o quê. Enquanto isso, tem irmão que eu vi, irmão nosso, com a corda no pescoço, já morreu, né? É, mas sabe por que eu estou rindo? Porque aquele irmão me passou essa alegria antes de morrer. Eu perdi essa foto. Mas tem vários exemplos. Com a corda no pescoço, aí perguntando para ele: por que que tu tá rindo aí? Era para ele estar lá desesperado, né? Me salve, me ajude, não façam isso. E ele rindo. Rindo, irmãos, aí por que que tu tá rindo se tu vai ser enforcado? Aí ele diz assim: olha, eu vou ser enforcado porque, irmãos, é isso aconteceu. E vários exemplos assim. Eu não estou dizendo que todos nós vamos conseguir ser assim, mas olha esse irmão, eu vou ser enforcado porque eu cumpri a palavra do Senhor Jesus. Ele disse para eu pregar, eu preguei. E aqui nesse país, quem prega é morto, é enforcado. E eu estou rindo aqui porque eu preguei, porque eu cumpri a palavra do Senhor Jesus, eu vou para o céu, estou salvo. Agora, por que que ele fez isso, irmãos? Por que que eu falo duas coisas para vocês e falo em verdade e vocês estão vendo que é verdade? Por quê? Porque eu estou dando provas. Eu falo que eu estou em Cristo. Tá, mas e aí, grande coisa, será que é verdade? Em primeiro lugar, não interessa. O que interessa é que tu estejas em Cristo. Se eu estiver mentindo para ti, não vai mudar a tua salvação. Agora eu falo também uma outra verdade, que ano após ano eu estou aqui pregando. Se eu não tivesse em Cristo, eu estaria no mundo me esbaldando. É, hoje você sabe que não precisa de dinheiro para se divertir. Eu estaria no mundo. É? E confesso ainda que pequei, errei muitas vezes, mas não estou. E quem mora aqui na minha cidade sabe que eu não, quase não saio de casa, não estou me esbaldando. Então, para que eu ia ficar pregando ano após ano? Era melhor. Qualquer pecado, não precisa ser sexo só. Hoje sexo tem bastante, né? E eu não sinto mais essa tentação. Eu sinto a tentação no fundo da alma de ter algo que eu não posso ter. E aí acabo errando. Mas aí eu tenho diminuído, diminuído, diminuído até parar. Então aí vai resolvendo etapa por etapa. Aquele que é bebum também, tá? Aquele que está em drogas, aquele que isso, aquele que aquilo. Mas eu chego a confessar, eu não virei santo, eu cheguei a pecar, várias vezes eu clamo e tudo. Ah, mas então, para que ficar aí clamando? Para que ficar aí pregando? Se tu pecou algumas vezes mesmo, então não clama, abandona Cristo. Tu já pecou mesmo, então vai pecar no mundo, é mais gostoso. É, não é assim? Quem não está em Cristo é assim, é óbvio. Então a minha alma se alegra até mesmo na tentação. E aí vai se alegrando e vai diminuindo o gosto pelo pecado. Ninguém vira santo de um dia para o outro. Vai diminuindo e chega no momento que está feliz aqui, porque eu levei 2 anos. Está feliz porque recebeu um anjo. Mas tu não tem nada, como é que veio um anjo e está feliz? É só isso mesmo que a fé no Cristo Jesus? Aí não entendeu nada, não buscou nada, não quer saber de nada, está dominado pelo maligno. É, irmãos, a gente tem que cuidar para não se deixar levar pelo maligno. Não se deixar levar pelo maligno. E isso que eu estou fazendo hoje, nas quebradas, como eu falo, né? Cristão é nas quebradas. É clamar, é chorar porque eu pequei, se eu não entendo e não sei quê. E vai se santificando. Isso é o sentimento de Pedro quando viu que Cristo está me chamando. Eu no meu pensamento, um anjo já desceu, já falou comigo. O que que eu estou pensando? O que que eu estou pensando de sair para o mundo? Meus projetos, o que que eu estou pensando? Se eu puder, eu vou, mas como eu não posso, com tantos problemas, eu não posso ter nada. É. O que que eu estou pensando? O anjo já desceu, está consumado. Se o Senhor Deus quiser, tem muitos irmãos que não tiveram essa bênção de receber uma reprimenda, uma correção de um anjo. Muitas vezes eu tenho que lembrar isso, irmãos. Eu lembro assim, ah, mas o mundo, eu não falo para vocês para dar aula, é para mim também. Eu falo o processo, que a Bíblia nos aconselha. Ah, mas o mundo, pavor, aí o que que eu estou pensando? Um anjo já desceu, eles estão olhando, trabalhando para o nosso Senhor, nosso Deus, o Criador, nosso Pai, estão trabalhando, ministrando a nosso favor. Estão cuidando de nós. Ah, nada vai me acontecer então. Não, não é assim. Leia a palavra, entrega, minha graça te basta. Os fios de cabelo estão contados. É assim, irmãos. Se tu está vivo, se tu está vivo, é porque o Senhor Deus quis. Se tu morrer daqui a 5 minutos, aproveita para entender essa palavra agora. Como Pedro, que estava ali num desdém. E aí ele se veste, se anima, porque ele reconheceu a presença do Senhor Jesus na praia. Amigo, já está consumado, está tudo feito. Teu tempo está contado. É o Senhor Jesus agora na minha voz dizendo para ti na praia: filhos, animem-se. Tem peixe hoje, então é porque não é hoje. E se for amanhã, o que que diz a palavra? Cada dia basta o seu mal. Vocês estão vendo que o maior inimigo de vocês não é o Satanás, porque nos foi dado o reino dos céus, está consumado. É Cristo na praia dizendo: filhos, é assim mesmo, joga a rede agora. É o Cristo na praia nos dizendo: filhos, é assim mesmo. Tem mais um dia? Ah, estão reclamando, estão murmurando, joga a rede de novo. Se tem mais um dia, é porque é para viver mais um dia. Mas o nosso maior inimigo, que somos nós, é o maligno. Ele só coloca um espelho na frente para tua vaidade, né? Para olhar para ti mesmo, a primeira coisa, né? Tem que olhar para Cristo. Quem é que está lá na frente, lá em cima, à destra do Pai? É Cristo. Nós estamos atrás e aqui embaixo. Aí o inimigo coloca um espelho na tua frente e tu fica pensando que, olha, é para isso que eu tenho que olhar para mim, para trás, para o passado. É o que ele faz. Ele coloca na tua frente o que ele tem. O que que o inimigo tem? O que que o Satanás tem? E nós falamos isso com muito respeito, até mesmo à pessoa do Satanás. Tem nada com ele, mas eu não adoro ele, não quero saber dele, mas respeito. E o Senhor nos ensina a ter respeito com tudo e com todos. Mas a verdade é essa: o que que ele tem? Ele só tem o espelho. É por isso que ele coloca o espelho para tu ver, como se fosse por espelho em enigma eternamente, quando a palavra diz que, olha, é só por um tempo que a gente vê por espelho em enigma, depois nós veremos completamente. O Satanás só tem o passado dele. Os demônios também, os anjos caídos também. Tudo que os demônios podem fazer é colocar uma concupiscência, colocar um pecado na tua frente. E tu vai olhar para trás de novo, criatura, vai olhar para o espelho, vai olhar para ti mesmo como tu era antes. Esse é o teu maior inimigo. É a tua decisão de voltar atrás. Ah, mas é gostoso. Ah, mas eu deslizei. Eu errei nisso também, irmãos. Nós somos os nossos maiores inimigos. Tá, e aí quando chega em Cristo, tem um irmão que ora bastante e tudo, e vai, ainda assim, se tiver no pavor de só pedir, se tiver com muito medo, se tiver como sem saída, não tá sem saída, é viver e morrer em Cristo. Aproveita para glorificar, aproveita para fazer a obra, aproveita para consolar a viúva solitária, aproveita para pregar a palavra onde puder pregar. Quem tiver dinheiro, viaja. Aproveita para fazer doação, ajudar quem puder ajudar. Aproveita para adorar o nosso Deus e receber a palavra. Quem tiver duas capas, que dê uma para aquele que está com frio. E não faça coleção de sapatos, coleção de selos, coleção de carros. Se tem um carro só, não fica lambendo aquele carro na garagem todo sábado, ajustando o carro e botando acessório, endeusando aquele carro. Não busque as coisas do mundo como se fosse o objetivo final. Pelo contrário, deixa esse desdém. Coloca a tua veste santa. E como Pedro reconhece que Cristo está na praia te chamando a todo momento, mergulha e vai ao encontro de Cristo a todo momento. Sempre que vier algo triste, algo ruim, diga: é o Pai, glórias a Deus, aleluia. Não tenha vergonha de Cristo, porque ele vai ter vergonha daqueles que têm vergonha dele. Vai dizer: não vos conheço. É salvação. Por isso que em Mateus 20, a parábola dos trabalhadores na vinha inicia dizendo assim: porque o reino dos céus é semelhante a um dono que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores. A parábola inicia dizendo: o reino dos céus é semelhante a isso, a essa vinha. É um chamado para sair de um sistema e entrar agora a trabalhar para o Criador. Porque eternamente nós vamos viver com corpos glorificados, agindo, trabalhando para o Criador. Até o trabalho vai ser prazer. As horas de lazer serão muito mais prazer. Corpos glorificados. Tudo vai ser prazer. Tudo vai ser harmonia, paz. Vida eterna e abundante. O reino dos céus é semelhante a esta parábola. O reino dos céus é outro sistema, é uma vinha onde todos trabalham recebendo o mesmo salário, não importa. Que todos recebem tudo eternamente, vida eterna e abundante. Mas aqui nós estamos nas nossas murmurações. Ah, pregador, veja o mundo. Tem um que foi enforcado e estava rindo com a corda no pescoço momentos antes de ser enforcado. Eu estou buscando isso, irmãos, porque um anjo desceu e eu vos dou testemunho. E a palavra diz que muitos dizem que creem e não creem. Se cressem, estariam dando glórias. Quem não recebeu glória não dá glória. Quem não recebeu glória não tem esse sentimento do Pedro lá dizendo: é o Senhor Jesus, está na praia. Aí ele veste a roupa correndo e sai nadando de encontro ao Senhor Jesus. Saia nadando por esse mundo até morrer. O impulso que o Espírito Santo te der, faça isso, faça aquilo, conforme a palavra, faça. Muitos estão em murmurações, não só com palavras, mas no comportamento, da tristeza, Porque triste nós ficamos até pelos outros, mas só tristeza não adianta, tem que receber a glória. Cristo já nos salvou e a glória que ele recebeu, ele colocou nas nossas mãos. Nós já somos filhos do Senhor Deus. O Deus dos deuses, nós já somos deuses aguardando essa vida eterna. No primeiro momento a gente vai receber corpos glorificados. Seremos como anjos, subiremos nas nuvens com Cristo, misericórdia, irmãos. Pense muito nisso, pensem bastante nisso, porque nós pensamos demais no mundo, nós pensamos demais nos cômodos, na casa, de como a gente se ambienta, se encaixa, como é que a gente fica nesse mundo. E se tornou um vício tão grande, mas tão grande que ficou invisível. Ficou como um espelho, tu olha, tu nem acha que foi colocado um espelho na tua frente para te enganar. Tu nem percebe que o demônio colocou ali na tua frente um espelho. Olha, continua olhando para o mundo. Tu estava indo para frente, Cristo lá na praia, e tem um espelho na tua frente. Agora, em vez de olhar para Cristo, tu olha para ti. Ou porque tu olha para ti porque é a vaidade, olha para os teus desejos. As coisas que tu gosta, os teus pecados, se deixa levar pelas tuas concupiscências, ou porque tu olha para ti, porque olha para tuas tristezas. Não adianta. Não adianta. Nós nada podemos. O demônio, ele coloca um espelho na tua frente para te olhar. A primeira coisa que tu olha, tu não vai discutir. Ele pega alguma coisa que tu gosta, que está dentro de ti. Por isso que quando tu olha para o espelho, tu olha para ti. A primeira coisa. E depois tu olha o mundo, tudo que está para trás. E nós temos que deixar tudo para trás. Temos que deixar que o grande oleiro quebre esse vaso que estava tomado por demônios, refaça o vaso para ser um vaso de honra e receba agora a salvação, a glória, a influência dos anjos, a influência do Espírito Santo habitando dentro. É o próprio Cristo dizendo lá da praia: filhos, está consumado. O que vocês têm para comer hoje? É mais um dia de trabalho na vinha. Se não deu fruto, joga a rede para o outro lado. E nós estamos chegando na apostasia, muitas pessoas esfriando. O maligno está agora derramando o espírito da apostasia. Muitas pessoas que já estavam mornas agora vão ficar frias. Um alerta para vocês: assim como o Espírito Santo nos move, nos conduz, se o cristão não buscar a face do Senhor, se o cristão tratar com desdém, pode chegar num ponto assim em que o Espírito Santo se retira, e que ele não pode assinar embaixo com as coisas que são desse mundo. Cristo veio para te salvar. Cristo é um com o Pai. O Pai e o Filho estão morando na tua alma, é o Espírito Santo morando na tua alma para te salvar. Não para dizer amém para as coisas que tu fazes para o mundo, tem que fazer as coisas para Deus. E se não tiver nada, um dia se acabar, acabou. É glórias a Deus, entendeu o plano. Irmãos, nós já estamos na vinha do Senhor, é espiritual, não é por obras. É o mesmo salário de vida eterna e abundante porque aceitamos a Cristo Jesus. Eu dou testemunho de todas essas coisas para vocês. Jesus, o Filho de Deus, veio em carne para nos salvar, ressuscitou e voltará. Glórias a Deus, irmãos, que o Senhor está me lembrando disso, porque eu perdi tudo na minha vida, fui perdendo, não pude ter nada. Glórias ao Senhor Deus, amados irmãos, que eu termino essa pregação agora lembrando, misericórdia, lembrando de Salmos 17, versículo 15. Porque ainda que eu não tenha nada, irmãos, que pode piorar sempre, mas ainda que eu não tenha nada, Salmos 17, 15. Eu, porém, na justiça contemplarei a tua face quando acordar. Eu me satisfarei com a tua semelhança. Amados, em vez de ficar aí nesse mundo, porque quando chegar a tristeza, chegou da glória também, como aquela mãe que perdeu o filho e está tocando violão em cima do defunto ali, glorificando o pai, sabendo que o filho está lá na glória. Amados, eu, porém, em vez de ficar aí murmurando, triste, apavorado, eu, porém, na justiça. Por que na justiça? Foi feito justiça, irmãos. Cristo ressuscitou. Cristo nos salvou. Toda a maldade que fizeram na minha vida, que eu perdi tudo desde os 4 anos de idade. Foi feita a justiça, o Senhor Deus me preservou até o dia em que eu aceitasse o Filho dele. Até um anjo veio. Vocês também estão selados pelo Espírito Santo. Foi feita a justiça. Então eu, porém, em vez de ficar aí murmurando, em vez de ficar olhando para o espelho, para mim mesmo, em vez de ficar olhando para trás, eu vou lembrar que eu estou na vinha, na justiça de Deus, já trabalhando para o meu Pai, nosso Pai, o Pai de vocês, o Pai do Senhor Jesus. Eu, porém, na justiça, contemplarei a tua face. Contemplar é olhar com amor, é olhar com este sentimento. É meu Pai, este Senhor existe, enviou o próprio Filho para me salvar. Contemplarei este Senhor quando acordar e me satisfarei, quer dizer, ficarei satisfeito, não importa o jeito que eu estou, ficarei satisfeito com a tua semelhança. Ou seja, irmãos, devemos ficar satisfeitos porque o Senhor Deus já nos fez a sua imagem e semelhança. Isso tudo é provação, é o ouro sendo refinado no fogo. Nós estamos nascendo da água e do Espírito. Nós já estamos com a imagem e semelhança do Senhor. Eu me satisfarei com a tua semelhança. Já estamos preparados para partir. Já estamos indo habitar nas moradas que o Cristo foi preparar. Recebemos o reino dos céus. Salmos 17, versículo 15. Eu, porém, na justiça contemplarei a tua face. Eu estou em justiça, porque Cristo fez justiça. Não porque eu posso, não porque eu sou bom. É a justiça do nosso Deus, eu só aceitei, glórias a Deus. Eu, porém, depois de tudo isso, eu sei que é a justiça, glórias a Deus. Eu, porém, na justiça contemplarei a tua face, apreciarei, olharei, buscarei a tua face. Quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Estou contente, me basta a tua graça, a tua presença, meu Senhor. Que nos diz que o Cristo está ali na praia, o teu filho, nosso Salvador, de contínuo nos olhando, nos alegrando com a mesma palavra. E ele que é um contigo, nos mostra quem tu és. Ele é a perfeita imagem de ti mesmo, meu Senhor, meu Pai. Então eu, porém, na justiça contemplarei a tua face. Meu Pai, meu Deus, meu amigo, meu tudo, quando acordar eu me satisfarei com a tua semelhança. Amados irmãos, fiquem na paz do Senhor Jesus.